Tu só se trava carrocha, câmbio. Central, escuta, câmbio. Pela portinha para a tasca do freguesia. Tinhas os tipos com cocaína e acompanhados de um carro roubado, pá. Pedimos ajuda para a recolha, estamos à espera, câmbio. Ok, mensagem recebida, pá. Olha, dentro de 15 minutos aproximadamente teremos o conforto, pá. Desconforto dessa gente, pá. Pensam que estamos a perder tempo para doutorar, pá. Mas há alguma coisa a acrescentar, câmbio? Já está tudo, Zé. Obrigado, tchau. Sociedade de merda.